E essa é uma das músicas que a gente mais cantou nas noites por aí. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui sem o seu abraço. Louco pra sentir seu cheiro, louco pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traz de volta seu carinho, eu tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor, um temporal de amor. Falar com a pessoa que a gente ama é uma coisa muito boa. Quando a gente está distante, ela liga pra gente. Agora, quando ela liga pra dizer que o amor virou amizade, aí dói demais. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e me disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar com a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Muitas vezes a moça ou o rapaz sai numa balada a fim de se apaixonar, e às vezes a noite inteira na cabeça e não vira em nada, e não sabe que basta apenas um olhar pra você se apaixonar. Se não for sua hora hoje, é melhor não ficar olhando. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus que mudou esse jeito de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Diz que te quer, de atender esse meu coração, e só diz que te quer.